Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 28 de agosto de 2018. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é agrotóxicos. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão aqui comigo os professores e as professoras Daiane Cicolella, do curso de enfermagem, o professor Emerson Pinto, do curso de direito, e a professora Roberta Dalemoli, coordenadora do curso de nutrição. Eu gostaria de lembrar que se você nos escuta, pode encaminhar e-mail sobre o podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuca.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks acessando sezucatalks.blogspot.com. Bem, então, uma pequena resenha inicial aqui que a gente trouxe para introduzir o problema antes de passar a palavra para a professora Daiane do curso de enfermagem. Um dos muitos dilemas do mundo moderno envolve a produção de alimentos. O crescimento da população faz com que seja necessário produzir comida em uma escala cada vez maior. Entre os problemas enfrentados na produção de alimentos, o uso ou não de agrotóxicos aparece. Esses produtos, em resumo, contribuem para a produção de alimentos ao impedir o crescimento de ervas daninhas e proteger contra o ataque de pragas. Alguns afirmam que seu uso é absolutamente necessário e chegam até a dizer que não estaríamos vivos não fossem os agrotóxicos. Outros, por sua vez, apontam para o caminho da moderação. Devem ser evitados na medida do possível e o Estado deve exercer um papel regulador, visto que estes produtos representam um perigo à saúde. Neste exato momento, no mês de agosto de 2018, duas notícias publicadas no site G1 chamam a atenção, pois envolvem o glifosato, um dos herbicidas mais utilizados no mundo. No Brasil, foi cassada uma liminar que proibia completamente o uso do glifosato, fato que foi comemorado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Nos Estados Unidos, por sua vez, a Monsanto foi condenada a pagar mais de $1 bilhão a um jardineiro americano que teve câncer pelo uso do referido herbicida. A Bayer, que comprou a Monsanto, nega que o produto cause câncer, afirmação apoiada, segundo eles, em diversos estudos científicos. Contudo, no processo, verificou-se que a empresa sabia do potencial cancerígeno do produto e falhou em alertar os consumidores. O processo ainda está em fase de recurso. Essa discussão chegou também no campo político-econômico. Neste momento, o tema entrou na pauta política do país. A população em geral, que não possui conhecimentos técnicos para verificar o potencial ofensivo dos agrotóxicos e sequer sabe identificar se eles foram ou não usados em determinado produto e em qual quantidade, fica à mercê de muitas opiniões dadas por pessoas que estão econômica ou ideologicamente interessadas em uma ou em outra posição. O certo é que o aumento ou a diminuição do uso de agrotóxicos tem influências econômicas, seja do lado dos produtores, seja do lado das empresas que fabricam os agrotóxicos. É um embate entre o aumento da produtividade e o risco à saúde. No meio, estamos nós. No entanto, estamos aqui hoje para fazer uma análise mais científica da questão. O direito passa a ter um papel importante, pois ele precisa conciliar um uso seguro dos agrotóxicos de forma ponderada, sem ferir os princípios da ordem econômica, mas ao mesmo tempo protegendo os consumidores, ou seja, todos nós. E a questão da saúde e seu uso livre seria realmente inofensivo para os seres humanos? E para começar a nossa conversa aqui, eu passo a palavra para a professora Daiane Cicolella, do curso de enfermagem. E aí, professora, realmente o uso de agrotóxicos é algo completamente inofensivo ou nós deveríamos nos preocupar em alguma medida? Devemos nos preocupar muito. Muito! Sim. Porque assim, ó, não existe nenhum nível seguro de qualquer substância que a gente possa dizer que vá levar ou não uma determinada pessoa a um determinado risco. Uhum. Então, quando as empresas elas mencionam que os estudos demonstram que a toxicidade não eleva risco para determinadas doenças, uhum, isso nos gera um certo, né, pensar, porque isso vai depender do sistema imunológico de cada pessoa. Uhum. Né? E mesmo qualquer substância livre na natureza, nenhuma delas tem uma potencialidade de segurança para dizer que não vá causar um risco à saúde. Sim. E os agrotóxicos, né, em termos de vigilância em saúde, vigilância sanitária, é uma guerra meio que... é uma briga constante entre o Ministério da Agricultura, uhum, e a vigilância em saúde. Porque existe um incentivo, né, mais ou menos desde 2008 a 2010, em termos da agricultura, para que se faça a exportação dos produtos. Então, tem incentivos fiscais para isso, para que os pequenos produtores comecem a produzir mais e, uhum, inclusive, se possa exportar em larga escala, né, para aumento de recursos financeiros para o país. E, ao mesmo tempo, tem esse elevado número de substâncias sendo jogadas no meio ambiente com nenhum nível de toxicidade seguro que a gente possa dizer, não, isso não vai causar um adoecimento na pessoa. Sim. É, a gente, eu, na preparação aqui do episódio, eu estava fazendo algumas leituras e encontrei um caso, até julgado pelo STJ, que comentava de uma situação em que o uso de determinados agrotóxicos também afetou lá o meio ambiente a ponto de vários pássaros, né, que viviam ali terem morrido em função disso. Ou seja, o pássaro às vezes serve como uma demonstração de que algo não vai bem ali, né? Claro, não dá para comparar um pássaro a uma pessoa, mas é uma possível forma de demonstrar a toxicidade disso, né? Mas é algo que nos preocupa. E professor Emerson Pinto, do curso de Direito aqui do SESUCA, como é que o direito encara a questão dos agrotóxicos, né? De onde vem essa preocupação? Primeiramente, onde é que a gente encontra essa regulação? Enfim, como é que vocês veem isso no direito? Essa é uma questão interessante, Guilherme. No direito, esse tema ele está colocado há bastante tempo, mas por matizes diferentes, uhum, né? A gente tem, do ponto de vista de uma legislação ambiental, uma preocupação interessante com o meio ambiente, mas ela, ali nos anos 70, 80, ela passava por uma preocupação muito mais em termos de mais comprometido com uma noção de segurança nacional, dentro, uhum, de uma visão de recursos naturais estratégicos, do que propriamente com uma preocupação que envolvesse a vida, né? Uhum. Seja a fauna, a flora. E esta lógica levou a uma primeira preocupação em termos de incorporação dos agrotóxicos à nossa realidade jurídica, de forma sui generis. Ou seja, nos anos 70, o governo ele estimulava a aquisição de agrotóxicos pelos agricultores, né? Uhum. E inclusive aqueles agricultores que não adquiriam o produto, eles acabavam tendo uma dificuldade maior para conseguir financiamento para sua produção. Uhum. De certa forma, ali no final dos anos 80, com a redemocratização e com a produção de um texto constitucional mais avançado, e por isso que inclusive se chama a Constituição de 88 como a Constituição Verde. Uhum. Os seus críticos dizem que ela se tornou muito radical em termos de tutela ambiental. Ali há uma virada importante na preocupação com vários temas que permeavam não apenas o direito ambiental, mas também outros campos que começavam a surgir mais organizadamente a partir dali. Uhum. Nós temos toda uma discussão, e a professora fez alusão a isso, no campo do direito sanitário também, uhum, com uma preocupação em torno da questão da vigilância em saúde, que é uma das competências do Sistema Único de Saúde, uhum, e por esta razão, né, a saúde está envolvida no processo de análise hoje, da Lei 7.802 de 89, junto com o Ministério da Agricultura, e também junto com o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, tem no mínimo três órgãos federais para acompanhar, digamos assim, mais detidamente o avanço, o abuso, a pesquisa, a comercialização destes produtos. Até, né? A publicidade, né? Porque a Constituição regula lá até mesmo a publicidade dos agrotóxicos, né? Mas o que o professor está querendo dizer, então, é que eu tenho aí primeiro uma questão da proteção da pessoa em si, uhum. da saúde pessoal, mas eu também tenho uma proteção um pouco mais difusa, que seria como os agrotóxicos poderiam influenciar no meio ambiente de uma forma geral, é isso? Sim, exatamente. Uhum. Nós temos tanto do ponto de vista individual uma preocupação que está ligada fundamentalmente à questão da vida, à saúde, né, neste caso. Também com a flora, né, uhum. porque nós temos assim, vários estudos que indicam que a utilização do agrotóxico ele traz um comprometimento, por exemplo, das águas. Né? Uhum. Então, todo o manancial freático pode ser comprometido com o descarte ou apenas com a simples produção, né, uhum. e comercialização. Uhum. Sem falar nos vários estudos também que se fazem em torno da figura do agricultor, né? Porque fica exposto. Não é à toa que em pesquisas aparece o produtor rural, o agricultor, que utiliza, quando ele vai designar o agrotóxico, né, pela linguagem, uhum. ele diz, associa uma palavra, a palavra será veneno. Uhum, né? Uhum. Então, há uma cultura que já compreende o risco que o agrotóxico traz e poderá ser agravado se esses órgãos de fiscalização não exercerem suas funções, uhum. que é fiscalizar. Então, o direito entra nesse processo, uhum. também de controle dessa comercialização, dessa produção, desse descarte, entre outras várias. E sabe que uma coisa interessante que eu também me deparei, esse assunto é bem novo para mim, mas é que há uma ligação da questão dos agrotóxicos com a questão dos transgênicos, principalmente na questão da soja, porque você teria lá um tipo de soja que foi, né, geneticamente modificada para ser resistente aos agrotóxicos, porque a ideia é que você coloca agrotóxicos ali para que ervas daninhas e outras pestes não ataquem a planta que está sendo cultivada. Então, claro que a gente não vai ir tão longe assim, entrar em transgênicos, mas percebam que o assunto fica bem mais complexo se a gente colocar esse elemento, né? E ainda mais se a gente passar para a nutrição, porque a gente já viu um aspecto aqui da questão da saúde, né? Mas a nutrição também aborda esses aspectos de saúde, de cuidado com a própria alimentação. Eu sei que a professora Roberta tem várias observações ali, inclusive falando até sobre um direito a uma alimentação saudável, né? Que é algo que o direito também toca. Olha como o assunto se fecha, né? Com todas essas abordagens. E aí, professora? Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente o convite por estar aqui participando. E, realmente, um dos primeiros itens que me veio à cabeça quando foi falado que o tema seria agrotóxicos era da importância em falar sobre o conceito de segurança alimentar e nutricional, uhum. que foi instituído em 2006 pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e ele exatamente fala que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que uhum. respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Uhum. Então, a gente tem uma preocupação não só em nutrir os indivíduos de uma forma uma qualidade boa, mas também com a repercussão que a produção desses alimentos vão ter no meio ambiente. Uhum. E a nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, inclusive, tem como uma das suas diretrizes o controle e regulação dos alimentos, que nada mais é que a preocupação em ofertar um alimento saudável e com garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica à população. Uhum. Então, a gente tem essa preocupação mais abrangente também com a questão do ambiente. Uhum. E como é que isso se encaixa dentro da faculdade de nutrição? Vocês lidam isso de forma mais aberta, assim, ou vocês têm cadeiras específicas? A gente tem disciplinas específicas sobre saúde coletiva, políticas uhum. públicas de saúde, então a gente trata essa parte em disciplinas mais específicas. E quem faz, então, o estágio, todo mundo passa por três áreas no estágio. Uhum. E uma delas é a saúde coletiva. Ah, interessante. Então, a gente tem uma vertente bem importante aí também. Legal, legal. A professora Daiane, que nos acompanha aqui, ela daqui a pouquinho tem um compromisso inadiável, terá que nos deixar, mas eu queria passar de volta a palavra para ela aqui. Não, acho que é importante a gente mencionar, né, que apesar dessa questão do incentivo à agricultura e ao pequeno produtor, a gente também trabalha com a questão dos agrotóxicos e com a questão dos equipamentos de proteção individual para minimizar os riscos individuais da pessoa. A questão que nos depara em termos de saúde é que o pequeno produtor, muitas vezes, ele não, financeiramente, ele não consegue nem comprar este produto de uma forma legal. E, às vezes, ele busca um mercado clandestino, o que faz com que venha essa entrada, muitas vezes, de um produto que não é seguro. E, além disso, às vezes, nem sobra dinheiro para a compra dos equipamentos de proteção individual, que eles são equipamentos caros. No caso, luvas, máscaras de proteção, tem todo um equipamento. E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas fiquem expostas aos riscos e sem ter noção de que aquilo não é seguro. Então, quando a gente fala que as empresas dizem, né, que não tem risco, é proibido o uso de agrotóxico, aplicação nas lavouras por mulheres e por crianças. Por quê? Porque pode causar problemas gestacionais na gravidez, pode causar aborto, pode causar uma malformação congênita. Nossa. Então, esses produtos são aplicados teoricamente, né? Inclusive nos rótulos e nas orientações dos produtos, de que eles devem ser aplicados exclusivamente por homens. Isso nos leva a um contexto de saúde hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós somos um dos maiores produtores e o estado onde mais utiliza o agrotóxico. Tóxicos. Isso tem uma consequência ao longo dos anos que também nos leva a ter um maior número de casos também de câncer. E a gente também tem intoxicações agudas com maior elevação para homens, justamente porque precisa ser aplicado por homens e não por mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres não façam aplicação nessas pequenas, né, produções, mas é importante de ressaltar que a longo prazo essa exposição ela vai modificando o organismo e sim pode nos levar a risco de câncer e risco de outras doenças. Outras doenças. Sabe que é interessante porque a gente até em tempo de news e de desinformação, é difícil até da gente pesquisar e encontrar fontes confiáveis acerca do uso dessas substâncias, mas o que você coloca, professora Daiane, me chama a atenção, é que parece que há dois aspectos aí, um em relação àquele que utiliza o produto no sentido do produtor que entra em contato com grandes quantidades do produto, né? E aí tem, inclusive, essa informação eu achei importantíssima. Não pode ser aplicado por mulheres naquelas circunstâncias ali, né? É algo que é definido e não parece ser à toa que essa orientação é colocada, né? Mas nós temos também das pessoas que consomem, né? Então, não será que para a área de vocês, para a área da saúde, essa diferença é importante? Será que nós não teríamos um consumo eventualmente saudável? Apenas aqui tentando colocar, né, uma pergunta até meio capciosa, né, mas me parece que não, né? A longo prazo, né? Então, assim, eles dividem as intoxicações em intoxicações crônicas e agudas, né? Aguda é aquela pessoa que está aplicando direto e acaba inalando o produto ou tendo uma dermatite de contato e aquilo em 24 horas a pessoa pode evoluir para um quadro muito grave e até morrer. E existe a intoxicação crônica, que é a exposição a longo prazo, ao longo dos anos. E isso vai muito da vulnerabilidade de cada indivíduo, com o sistema imunológico, a capacidade de ir contra esses agentes. Mas mais um conjunto de anos, tu te expondo e tu tendo contato, não tem como a gente não dizer que isso não vai causar um agravamento. Por exemplo, existem casos de pessoas com algumas doenças neurológicas ou até cânceres neurológicos que não eram agricultores, mas que moravam em áreas onde existiam grandes produções e que acabavam, através pela pulverização dos aviões, tudo, inalando aquele produto e, consequentemente, ao longo dos anos vieram a desenvolver uma patologia que pode estar sim associada a esse produto que foi uma exposição indireta, porque nem produtor ele era. Professora? Só pontuando uma questão bem importante, que o câncer é multifatorial, né? Então a gente sabe que tem pessoas que têm maior propensão a desenvolver ou não a doença. Então isso entra como um outro fator, né? Essa questão da exposição a agrotóxicos. Eu talvez não tenha maior risco de ter câncer, talvez se eu consumir via alimentos um valor baixo de agrotóxicos ao longo da minha vida, eu não vá desenvolver. Mas talvez a Daiane, que tem a maior propensão, se consumir a mesma quantidade que eu, vai ter câncer. Então, por isso que essas exposições crônicas é mais difícil da gente avaliar por estudos. Uma, porque tu teria que fazer segmentos gigantescos e isso financeiramente custaria muito. É muito caro. Então, a gente tem muito mais informações sobre intoxicações agudas, inclusive tem intoxicações agudas por via oral. Eu li coisas nos Estados Unidos, teve um caso de algumas pessoas que consumiram pepino, melancia, não me lembro exatamente, e que se intoxicaram agudamente por um agrotóxico que era proibido lá. Então, não necessariamente só quem pulveriza ou está próximo das zonas, mas se aquilo foi mal aplicado, sim, você fora também teria, dos padrões de boas práticas que existem, né, as boas práticas agrícolas, eles podem, inclusive, causar risco de intoxicação aguda em quem vai consumir o produto. E é invisível, né? Porque ao contrário de outras situações, onde, sei lá, alimentar, que você consegue ver um alimento que está estragado, que você consegue... Claro, nem sempre, também pode ser invisível. A senhora sabe muito bem disso, né? Mas você consegue visualizar muitas vezes que aquele alimento está impróprio para uso, né? Com o agrotóxico para nós, né? Não, né? E pega dois alimentos e não consegue saber qual está ou qual não está contaminado, né? Professora Daiane, eu sei que você está com o tempo estourado aí, eu vou deixar esses... Se quiser colocar algumas observações finais, a gente continua aqui. Eu já agradeço, em nome de todos aqui também, a sua presença, mas fique à vontade para colocar as suas considerações finais, que são intermediárias, mas são finais ao mesmo tempo. Mas... Eu gostaria de agradecer a esse momento de participação tão rico e importante, e deixar, né, a informação de que nós precisamos pensar em conjunto. De que, claro que existem várias, né, vertentes que a gente pode pensar. Então, se a gente for olhar em termos do agricultor, do produtor, da questão, né, de recursos para o país. Mas, enfim, são vidas que a gente está lidando. E como a gente não tem um consumo seguro e adequado, a gente precisa repensar formas de como tornar esses alimentos e o meio ambiente mais seguro para as próximas gerações. E a importância da pesquisa científica também, né? Em tempos em que a gente vê a retirada de valores, né, públicos para o incentivo à pesquisa, para doutorandos, né? De repente, entre outros possíveis problemas que podemos ter, é justamente esse. Você não conseguir avançar na pesquisa sobre algo que é tão básico. Todo mundo se alimenta, né? Todo mundo consome produtos vegetais. Então, é algo que atinge a todos nós de forma, né, indistinta, inclusive de classe social, né? Todos nós somos atingidos, né? Professora, muito obrigado e volte aqui outras vezes. Quando a gente voltar a falar sobre esse tema, vamos chamá-la novamente, de outra vez com mais tempo, daí, se possível. Muito obrigada, agradeço. Professor Emerson, uma coisa que foi colocada aqui que você poderia contribuir com a gente é essa questão da precaução, né? Se colocou que não existem níveis seguros para isso, mas ao mesmo tempo estamos vivendo, consumindo produtos e tal. Como é que o direito lida com essas ideias de precaução e prevenção? Como é que é para essa nossa disciplina, esse problema? É interessante porque, de certa forma, o texto constitucional ele permitiu que diversas compreensões sobre o tema meio ambiente e do qual, né, os agrotóxicos fazem uma parte, têm um papel significativo, fossem permeadas por compreensões diferentes de sociedade. Né? A gente tem a abertura suficiente no texto para aqueles que sustentam a tese de que, de certa forma, o agrotóxico ele não é tão prejudicial assim, ou, ao mesmo tempo, ele pode ser, de alguma forma, regulado, controlado, de modo mais efetivo. Né? Essa ideia está ali incita na visão mais econômica, que se é permeada pela noção de desenvolvimento sustentável. Então, o nome do desenvolvimento sustentável pode-se fazer esse tipo de produção. Os né? princípios da ordem econômica. É, lá, exatamente. É. Né? Ao mesmo tempo, é uma contradição na medida em que são os mesmos setores hoje que se voltam no sentido da desregulamentação do Estado, principalmente dos órgãos de fiscalização. É, sobre a tua questão especificamente, o nosso texto constitucional ele permite, inclusive dentro do campo do direito, uma espécie de conflito importante do ponto de vista teórico. Né? A gente tem constituído há bastante tempo, né, a noção do princípio da prevenção, ou seja, a ideia de que, bom, um determinado empreendimento, uma determinada iniciativa, um determinado produto, ele vai trazer um impacto. E aí tu faz a avaliação, tu faz a ponderação sobre a relação custo-benefício deste impacto. Isso é sincero na medida em que tu sabe que tem um dano, né? E aí tu vai ter que se responsabilizar por esse dano. Seja por meio de medidas compensatórias ou, né, eventualmente, por uma não ação em relação ao próprio poder público. Mas, ao mesmo tempo, né, decorreu deste princípio que está, né, esculpido mais fortemente depois da ECO 92, no Rio. Sim, sim. A noção de princípio da precaução, né? Que é um princípio bastante utilizado por setores expressivos do movimento ambiental, né? A ideia do princípio da precaução é que numa sociedade complexa como a nossa, né, em que a gente não tem, como foi colocado pelas professoras, a certeza científica de que um determinado produto não vai acarretar dano, então a minha dúvida é, eu não sei se vai haver dano. Então esse princípio, que é um princípio jurídico, autoriza a não realizar a iniciativa, ou seja, veda a iniciativa. Então, se eu não tenho certeza científica de que, por exemplo, um determinado produto ele vai trazer dano à população, um alimento, eu não comercializaria este produto até que eu tivesse certeza sobre a sua utilização de uma forma adequada, de uma forma medida. Então, esse é um debate que se vê muito nos últimos anos nas cortes brasileiras em relação à autorização ou não, ou registro ou não, de determinados produtos. Ou né, da fórmula que eles têm, ou o tipo de iniciativa, ou o tipo de produção a qual se submetem. Sabe que... Perdão, te interrompi? Não, fica. Sabe que dá para fazer uma conexão também com a própria ideia de informação, né? Porque você tem outros exemplos, o cigarro e a bebida, por exemplo, são principalmente o cigarro, né? Você sabe que é um malefício terrível para a saúde, mas mesmo assim é um produto que é vendido, né, em circunstâncias controladas, a publicidade é controlada, crianças não podem ter acesso, enfim. E você tem avisos, né? Você tem avisos bem fortes nas carteiras de cigarro de que você, né, pode ter câncer, pode ter todas aquelas doenças, né? A questão, e eu lembro do assunto tratado nos Estados Unidos, que uma das propostas era que você colocar um aviso nos produtos que passaram, né, pelo uso de agrotóxicos, que aquele produto pode causar câncer. Só que nós teríamos um problema econômico difícil de resolver, né, professor? Que é uma das discussões que está presente no projeto de lei que busca alterar a lei 7802 de 89, que, de certa forma, estabeleceu um marco mais rígido em torno da comercialização, produção, né? Enfim, né? Dos agrotóxicos. Né? Essa é uma questão muito, muito importante. Né? Por quê? Porque se nós não temos, voltando à noção de segurança científica, né? Não poderia ser comercializado o produto. Agora, uma questão, e nós como professores sabemos bem disso, né? Dependendo da hipótese que nós vamos investigar, nós vamos ter um resultado. Agora, na medida em que nós não cruzamos as várias hipóteses que existem por aí, talvez a gente, mesmo tendo o conhecimento científico, não tenha a habilidade de juntá-los numa determinada informação. Então, por exemplo, talvez a certeza científica do dano eu possa encontrar na água e não no ar. Por exemplo, né, como nós conversamos sobre a pulverização, né, dos produtos agrotóxicos. Então, na falta desse know-how científico, né, eu não acredito que o Brasil deva se tornar pioneiro, né? Uhum, então, acho que nesse sentido tem que ser mais conservador. Vamos deixar, né, as outras nações chamadas mais desenvolvidas, né, assumirem ou o risco ou a certeza científica de que, né, esta prática poderia ser autorizada. Uhum. Porque, de certa forma, nós estamos, né, por meio desse projeto, né, de alteração da lei, tentando inovar no sentido negativo. Ou seja, nós estamos nos abrindo a algo que outras sociedades não fazem de jeito nenhum. Né? Uhum. E aí você tem todo um aspecto econômico. Né? Exatamente. Né? Professora Roberta, eu sei que você trouxe alguns dados bem interessantes aqui sobre pesquisas que foram feitas e a porcentagem de amostras inadequadas e, principalmente, o que me chamou muito a atenção, alguns tipos de alimentos específicos que estariam mais sujeitos, né, à contaminação. Quer trazer para a gente um pouquinho desses dados? Então, esses dados, eles são feitos a partir de um programa da Anvisa, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Ele tem o objetivo, então, de avaliar amostras de alimentos e checar que se esses alimentos estão ou não com resíduos de agrotóxicos. E existem valores que são valores de limite máximo de resíduos que o produto pode ter de determinado agrotóxico. Uhum. Ou ele não pode ser usado se ele for proibido, no caso. Uhum. Sim, então, você diz o agrotóxico em si, né? Isso, o agrotóxico em si. Então, eles rastreiam nesses alimentos que são coletados no varejo, eles rastreiam todos os agrotóxicos, sendo que alguns existe um limite máximo permitido, que esteja presente ali. O glifosato é um deles, outros, né? E outros, eles são proibidos. Então, eles não deveriam aparecer nos alimentos, certo? E esse último estudo foi feito entre 2013 e 2015 e eles analisaram mais ou menos 12 mil amostras de 25 alimentos de origem vegetal. E eles observaram que 20%, em torno de 20%, estavam insatisfatórios. Uhum. Então, 20% desses alimentos ou tinham agrotóxicos proibidos, ou tinham acima do limiar permitido, ou as duas coisas. É. Que é um número bem alto, né? 20%, eu acho significativo. Claro. E o que mais me chamou a atenção é que dentro desses insatisfatórios, a maior parte deles, ou seja, 90% dos insatisfatórios, tem problemas relacionados a agrotóxicos não autorizados. Então, os mais problemáticos ainda são os que não são autorizados. Então, a gente realmente está fazendo uso de agrotóxicos que não deveria estar usando. Uhum. E isso corresponde a 18,3% daquelas 12 mil amostras. Uhum. Então, 18% daquelas 12 mil amostras contém agrotóxicos que são proibidos. Uhum. E os produtos, os alimentos que seriam os mais problemáticos? Então, dentro desses, o pimentão é um dos mais problemáticos, que mais tem agrotóxicos que não são permitidos, que são proibidos. Depois, ainda nessa lista dos agrotóxicos proibidos, vem a abobrinha e a uva. Olha só. E se a gente for olhar pela questão do limite máximo de resíduo permitido, aí quem tá liderando aí... estar ultrapassando esse limite ao morango, depois o abacaxi e a uva. A uva é preocupante também porque ela é um insumo do principal do vinho, né? Será que o vinho, de repente, não poderia estar sendo... O vinho, né, não entra nas análises, né? É. Então, só para dar um esclarecimento, assim, com relação ao que tu falaste do vinho, né? Será que o vinho contém? Provavelmente sim, porque... O agrotóxico, ele não fica só por fora do alimento. Ele penetra no vegetal em si. Então, se tu macera a uva, uma que tu tá usando a casca junto e outra que tu tá macerando a fruta, então, provavelmente tu vai ter algum nível de agrotóxico ali. O que é bastante complicado, bastante preocupante, inclusive, né? Um paralelo que você faz aqui, professora, que seria... A nossa, e aí entra bem na sua área mesmo, que é como nós nos alimentamos mal, né, e como consumimos poucos, né, materiais, alimentos saudáveis, e nesse pouco que nós consumimos, a gente ainda teria esse problema. E você também faz um paralelo com a ideia dos alimentos ultraprocessados, que também é um outro problema, mas que no final das contas, os efeitos para a saúde são semelhantes, né? É, então o primeiro ponto é essa questão de que a gente no Brasil consome poucas frutas e vegetais. O nosso percentil 90, ou seja, os maiores consumidores de frutas e vegetais, não chegam nem na recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia para a prevenção de doenças crônicas. Então, a gente já come pouco. E ainda se a gente está comendo um produto que vem contaminado, qual será que é, né? Eu Sim. fico me questionando, né? Uhum. É o benefício do que isso está nos trazendo, né? Obviamente que se tu consome mais contaminado, tu vai ter também mais ingestão de agrotóxicos, né? Mas nesse sentido de os frutas e vegetais trazerem benefícios, a gente tá bem longe de atingir a recomendação. E com relação ao guia alimentar, a gente tem um guia alimentar para a população brasileira, que inclusive está pautado nessas políticas públicas de alimentação. E então ele traz bastante essa preocupação com a questão ambiental, e por isso dentro das recomendações, ele justifica algumas recomendações. Então a primeira coisa que a gente recomenda é que a gente tenha como base da nossa alimentação alimentos in natura. E minimamente processados, que são os vegetais, as frutas, as carnes, nada que tenha um processamento muito importante, né? Então, dentro disso, eles falam muito da questão da gente optar por buscar produtos da agroecologia, da agricultura orgânica, porque usando esses produtos a gente também está estimulando esses Sim. produtores a crescerem. Claro. E aí a gente também consegue melhorar o acesso a esses produtos, né? Claro. Quanto mais a gente estimula, melhor. E acaba se tornando um diferencial, né? Claro que é um problema econômico, no sentido de que será que poderíamos ser sustentados somente pela agricultura familiar? Eu certamente não sei responder, né? Mas, ao mesmo tempo, você incentivar a agricultura familiar me parece, salvo engano, algo positivo, né? E, pelo menos, tu diminui ao teu contato com alimentos contaminados, sim, né? Porque sim. a gente sabe que esses alimentos, tipo soja, arroz, que são monoculturas produzidas, né, em grande escala, é mais difícil de não usar nenhum claro. Tipo de produto. Então, claro. Se eu puder, pelo menos nas minhas frutas e nos vegetais, ou plantar em casa, ou ter como acessar uma agricultura orgânica ou agroecológica, melhor, porque eu vou estar diminuindo a minha exposição a possíveis contaminantes de agrotóxicos. O que é ótimo. Que é ótimo. E outra coisa que eles falam muito nesse guia alimentar é a questão da gente evitar os alimentos ultraprocessados. Primeiro porque são ricos em açúcar, gordura, sal, que isso já traz malefícios à saúde. Mas outra questão é porque eles são alimentados por monoculturas. Então, assim, Sim. as grandes indústrias são alimentadas por esse tipo de produção. Então, a gente vai estar comprando um produto que está usando muito agrotóxico. Que difícil. Que responsabilidade, de repente, é uma coisa que a gente não pensa, né? A responsabilidade que a gente tem no ato de se alimentar, né? Acredito que para vocês, para a nutrição, seja algo bem mais já entronizado, assim, mas para nós que não somos da área, me salta aos olhos essa questão. Professor Emerson, a gente já estamos aqui chegando no final da nossa gravação, do nosso tempo, e eu gostaria de deixar aqui para você colocar suas considerações finais e também completar uma outra coisa que não gostaria de ter falado e não teve oportunidade. O tema, assim, ele é extremamente importante e interessante, então sempre há vários aspectos que a gente poderia estar explorando. Eu só vou insistir um pouco na importância da sociedade acompanhar esse processo que envolve eventualmente a modificação da lei dos agrotóxicos. Porque uma das questões centrais que está colocada nesse projeto é exatamente a retirada no âmbito da competência de fiscalização da Anvisa, né? Portanto, né, do Sistema Único de Saúde, que é um dos principais interessados nessa discussão, né? Porque quem vai lidar especificamente com o resultado, talvez, de uma política nefasta à vida humana, né? Sim. É, então, há esse deslocamento possível. Então, ao invés do Ministério do Meio Ambiente continuar realizando sua fiscalização e ter lá sua preocupação com os números esses que a professora trouxe, a fauna e a flora, né? A questão que envolve o Sistema Único de Saúde, pela Anvisa, pela essa função da vigilância sanitária, que é extremamente importante, que foi uma conquista fundamental do texto constitucional de 88, né? A partir ali do capítulo da saúde, e tudo isso sucumbia ante a uma disposição que pode ser transitória, mas é uma disposição do Ministério da Agricultura, que de certa forma ele tem uma obsessão, né, pelo processo que envolve desenvolvimento, a produtividade. Sobre o discurso do desenvolvimento sustentável. Então, essa produtividade, em nome da produtividade, a gente pode colocar outros vários direitos fundamentais em risco. Interessante. Então, o que o professor está dizendo é, eu tiro o enfoque da questão numa questão de proteção da saúde, e passo exclusivamente, né, a questão econômica e... Claro, as duas têm que conviver, evidentemente. Nós não queremos acabar com a economia, que as pessoas parem de comer, mas ao mesmo tempo me parece que quebrar de uma vez essa balança é algo bem complicado. É que a lógica em curso é uma lógica que dá conta de uma sociedade que está com alto grau de desemprego, né? Então, um discurso que aponte no sentido do desenvolvimento, da produção, da hiperprodução, ele tende a ser um canto de sereia interessante. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de dizer, olha, isso tem contradições, e essas contradições precisam ser cada vez mais analisadas, né? Até para que se tome uma decisão, qualquer que seja, de natureza muito mais responsável com todos esses elementos na mesa. Claro. Né? Eu acho que essa é a questão central. É, nós hoje estamos num marco relativamente satisfatório, graças a este controle que é exercido, no mínimo, por três ministérios. Né? Então, afastar-se disso é correr um risco que talvez a nossa sociedade ela não necessite nesse momento. Né? Porque uma coisa é fato, né? Os agrotóxicos, eles aumentam a produtividade. Né? Isso é ciência. Sim. Agora, o tipo de produto que nós temos, essa foi a discussão que as professoras, né, trouxeram de uma forma definitiva. Eu queria agradecer o convite, Guilherme, a presença da professora, também, né, a professora aqui também nos deixou antes, e dizer que foi um prazer e estou sempre à disposição para a gente travar esse tipo de diálogo, né, de debate, que é extremamente produtivo. A gente espera que o professor volte também aqui, porque sei que tem muito a contribuir para os debates que a gente ainda espera fazer aqui. Né? Já estamos no episódio número 8, mas ainda esperamos ter muitos episódios. O professor já fica convidado de antemão para retornar aqui. Professora Roberta, e as suas considerações finais? Confesso que eu estou ouvindo, assim, estou ficando meio triste, assim, porque parece que as coisas estão caminhando por um cenário meio ruim, né? Eu fico me questionando, aumentar a produtividade a que custo, né? Que qual custo? É o custo que a gente vai pagar por isso? Claro. Né? Em termos de saúde, quem vai contabilizar essa conta claro. De pessoas doentes? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais com uma visão mais ampla, né? Que é bem que o professor trouxe. Certo. Como considerações finais, eu trouxe algumas recomendações que estão nesse relatório da Anvisa, que é como a gente tem que lidar com essa questão dos agrotóxicos e a gente não enxerga eles, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para tentar ajudar. A primeira coisa é, sempre que possível, comprar um produto rotulado. Porque se eu estou comprando um produto rotulado, eu sei quem produziu. Rotulado de que forma? Rotulado, assim, eu não compro a granel sem saber qual é o produtor. Ah, sim. Eu sei. Sim. Qual é, da onde veio aquela laranja, da onde sim. veio aquele pimentão. Entendi. E isso ajuda porque tu tem o nome do produtor em jogo, se te acontecer alguma coisa, tu sabe de quem tu comprava, tanto agudamente, cronicamente fica mais difícil, mas agudamente sim. E outra questão da rastreabilidade dos produtos, né? Porque se tu conhece o produtor, é mais fácil rastrear, né? Da onde veio e o que ele passou naquela lavoura. Uma coisa é essa. Outra coisa que eu já apontei que é bem importante, os agrotóxicos, eles entram nos alimentos. Então, não existe nada muito... como é que eu vou dizer, muito eficiente uhum. para retirá-los, mas a gente pode sim escovar o alimento com uma buchinha específica só para os alimentos, uhum. não usar ela para outras coisas. Claro. Ter uma buchinha para tentar dar uma tirada pelo menos no que está externo. Uhum. Interno, impossível. Então, existe sim agrotóxico dentro do alimento, uhum. tá? Mas dá para higienizar um pouco por fora. Já diminui pelo menos minimamente. E outra coisa que dá para fazer é tentar sempre buscar produtos da época. Então, saber quais são os produtos que são do período do ano, né, uhum. mais produzidos naquele período, porque é bem provável que eles tenham menos uso uhum. de substância, assim, porque é a época de produção, sim, né? Sim, então, sim. isso é uma outra opção. Ou se não, alguns produtores usam manejo integrado de pragas, algumas outras alternativas que diminuem também a necessidade de agrotóxicos. Uhum. Mas isso é difícil da gente saber, né? Sim, claro. Mas não fica produtos evidente. Da época já... É, a gente consegue saber quais são, ou pelo menos pesquisar e procurar por esses produtos. E, como eu já falei antes, sempre que possível, escolher por alimentos orgânicos ou de, né, agricultura agroecológica, que então, em princípio, não é Sim. para ter nenhum tipo desse produto aplicado nos alimentos. Né? Ótimo. Ótimas dicas. Bem, então nós agradecemos aqui a professora Daiane Cicolella, que nos deixou, né, por uma questão de compromisso, mas que esteve conosco aqui na primeira parte do episódio, o professor Emerson Pinto, do curso de Direito, e a professora Roberta Dallemoli, coordenadora do curso de Nutrição, que nos trouxeram informações bastante importantes sobre o tema. Eu que conheço muito pouco sobre o tema, e conhecia muito pouco, e eu que tomo aqui como termômetro, sair bastante satisfeito com as informações que eu vi, me trouxeram algumas preocupações também, que eu espero que todos que nos escutaram também compartilhem dessas preocupações, porque o assunto também é político, também envolve, né, as nossas questões de como nós queremos regular esse tipo de questão, e como as eleições estão aí, cabe a nós também levar essas questões em consideração para um ou para o outro lado, né? Então nós agradecemos a todos que ficaram conosco até este momento, e nos encontramos agora no episódio número 9 do Sezuca Talks. Até lá!